de novo pra nós. Deus me deu a coragem, a voz pra eu entrar. Perceber que eu quero seu corpo no meu, que meu beijo completa o seu. Tentar entender por que é que me sinto assim, como se fosse parte de mim. Saber por que pus o meu no seu nome. Isso é Deus quem escolhe. Traduzir em ritmo e palavras todo o sentimento que tenho por ti. Thank you.